acho tão difícil esconder algo de alguém quando se tem razão. Foi tudo como um vício, uma tempestade, foi como um furacão. Esqueci de você, mas na verdade eu nem sei. Quando durmo demais, depois acordo na sala. Quando estou vendo o mar ou dentro da sua casa, se estou perto do sol ou se a volta é não.